Agora você tem o Águia de Fogo Super Pop com os melhores DJs do Pará. DJ Ellison e Juninho, eles arrebentam. Super Pop e os irmãos Ellison e Juninho metralhando sucesso. Live. Daniel Cardoso CDs. Vamos começar mais uma! Assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Estamos sim! Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. A nossa águia se adequando em qualquer lugar. E aí, o cara vem pro sal e não curtiu o nosso movimento, é sacanagem, meu irmão. Bora, Juninho! Verdade, Ellison, vem pra Salinas e não curtiu o movimento de aparelhagem, é sacanagem, porque separar. Então, Ellison, bora começar que ele chegou! 1, 2, 3, vai, maninho! O águia chegou. Estou começando a noite. Então, maninho, bora sacudir que hoje é uma noite pra tocar tudo. Everybody's going to the party, have a real good time. E boy, desse caralho. E doida! Eu quero só a torcida do Paysandu endoidando aqui! Bora ver! E doida! Eu quero só a torcida do Clube do Remo jogando o bracinho pra cima! Vai! E doida! Vai, Juninho! Assim, Ellison, se você puxar o bicho assim, puxa o bicho pra baixo assim, ó. Você quer que eu filme? Essa aqui é a família Puff! O bagulho endoidou. Bora, cunhada! O pop é bagulho louco. Advogado. Sei que eu falei bem. Ele tá preparado pra tudo, a pressão tá 12x8, meu irmão. O quê? Nós vamos tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu vou abrir o microfone e vocês cantam bem forte assim, ó. Eu te amo tanto. O quê? Me custa tanto. Diz aí. Eu vou tocar uma música que vocês vão cantar mais forte ainda. Cuida, me ama. Esse refrão aqui, agora! Só mais uma chance. Eu falei que a noite é nossa, viu? Faz o S de sal! Faz o S de super pop! Show! Meu primo Thiago Garcia, lá de Mãe do Rio! Você partiu meu coração. Isso pra todos não quero. Beijo pra você, Alessandra, minha cunhada lá de São Paulo. Minha sogra Nazaré de Sampa também, beijão. E você, minha esposa Carlinha. Como esse mundo gira. Isso é Belém do Pará. Que pudesse mudar, que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Olha o Alisson na bateria dele. Agora vai sofrer na minha mão. Michele Miranda! O seu desprezo. Depois me dê o nome de toda a equipe pra gente cumprimentar com carinho, viu? Beleza? Meu parceiro Gemac, meu parceiro Luciano Moraes também. Os cachorrões do aeroporto estão invadindo o sal. Eles estão aqui. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, joga, joga, joga. Eu alivio, Edson. Filha, não é ai não, é assim, ó! China, aquele abraço pra você, meu parceiro Tarso também, toda a equipe reunida aí. Um abraço, meu primo daí, também o Chuck. Alô, Estrela! Bora pra cima! Tudo doidão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Meu parceiro Bruninho Demolidor, também por aqui, Brecena. É o Fofão também, um abraço do Juninho. Tá aqui um pouquinho as marcantes que vocês gostam. O Bismarck também tá aí. Galera toda reunida, Edson. Ele abraço, meu parceiro Pezão, também tá aqui junto com a gente. Alô, Pezão, você tem assim um dos patrimônios da família Bob. E a gente tem maior carinho. E lembrando também que no próximo sábado, dia 28, tem assim a apresentação do Alice Juninho em Mosqueiro, com uma estrutura live, dia 28, sábado, em Mosqueiro, viu? E de lá, a gente desce pra São Francisco do Pará, aí o bicho vai pegar, porque o Alice vai botar pra endoidar! É o baile do showman que tá dando o que falar. É o baile do showman que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar, que tá dando o que falar. Que falar, que falar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão e canta, canta, vai! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim. Da GDS, toda a galera da GDS reunida ali. Ele é a primeira dama, também super abraço pra você, Alan. Um abraço, Alice, Juninho, toda a família Bob, Maninho. Bora pra cima, Alisson! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pequeno vai chegando, se pequeno vai chegando, se pequeno vai chegando, se pequeno vai chegando. Pronto, a Juninha endoidando, o Bruninho endoidando, o Bruninho endoidando. E a família vai chegando, e a galera vai. Vai o que, Luciano? Vai pirando o cabeção! Agora é o seguinte, Juninho. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo várias vezes. O quê? Aquela pessoa que se preocupa com a vida da outra. Alguém conhece uma pessoa que se preocupa e acaba esquecendo dos seus problemas? Aí se preocupa mais com o problema dos outros. Já aconteceu isso? Olha, eu confesso que já aconteceu muito. Mas eu faço o seguinte. Eu disse assim, ó. Vai pra puta que pariu, que eu não quero nem saber de tu pensar em mim, não. KKKK. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa direito. E me respeita se tu quer respeito. Sabe, canta aí, vai. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de te aí, o cara solta a voz, ó, vai, vai. Eu quero que tu vá. Vai tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Olha o que eu diga, quero que tu vá. Que tem muita gente que se preocupa com eles, bicho. Irmão, eu vou te contar uma coisa. Pra puta que pariu, aonde já se viu. Mas bota de novo essa música que a galera vai cantar do começo aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ajuda aqui, mortadela! Ajuda, mortadela! Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha. Isso não é só comigo, é com todo mundo que acontece. Abertura, então não... bora pro Face, ó! Não vem me rotular! Sabe cantar? Não caibo em caixa direito. Se alguém fala mal da gente, a gente diz, ó! Respeito, não vou te mostrar que hoje eu tô a pressa, mas nada me impede de te xingar. Para, Michelle, para, Michelle. Eu quero que tu vá, vá tomar no parar de tomar conta da minha como vida. É? Vai pra puta que pariu. Me ajuda aqui, hoje já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida. Elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Só mais uma, vai, vai, vai. E aê. Eu vou tocar mais uma, Juninho! Posso tocar mais uma, maninho? Agora, vai! Vai, vai, vai! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com os vestinhos essa Mike! Não vai ter mais jeito com esse ciúme. O negócio é o seguinte, diz aí, ó! Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Ô, oh, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não. Assim, ó! Se eu tiver solteiro, não... Vai! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Diz aí! Fica doidinha. Eu quero ver vocês assim, novinha da favela. Senta, essa biquíni, vai pra É no baile da gaiola. Agora quem é que não deve nada pra ninguém, bota o bracinho cima. Quem vai amanhecer lá no Atalaia, bota o bracinho cima. Solta essa porra aí, ai, me solta. Cheiro de perfume bom, tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa, tu tá na gaiola. Várias malandras jogando, tu tá na gaiola. Os amigos faturando, tu tá na gaiola. Lá de São Francisco do Pará, tá ali? Ô, Tati! Beijo pra você, minha gata. Dia 28 tem o festão aí! Fecha o verão, fecha o verão, fecha o verão! Hélio Clebinho, Hélio Clebinho, Clebinho Melo, beijo! O Toninho e Aline, o casal que representou o pop magapaca deles, hein? Toninho e Aline, representando a gente em Macapá. Essa galera que tem atrás aí, que é. Eles querem ficar vendo aí o meio de assim de coxa, né, rapaz? É isso mesmo, é isso mesmo. E olha que sai daqueles. Pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda O WM chama a loma e as gêmeas da canção vai para ali. Por aqui com a gente, Alisson. Pelado da carreta tá queimada. DJ Bruninho do Palio tá queimado. Salve o Gama também. No baile funk, quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk, quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Tô a fim de endoidar, vamos pro pegue sinal. DJ Rony e Punk, valeu, maninho! Pode se concentrar, tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. E aqui bem do lado da sua garra direita do Águia, aquela que você faz as mixagens, Elzo. Meu amigo Egido Regional, tá aqui, ó. Egido Regional. Mas o almoço hoje foi internacional, viu? Um abraço pra você, maninho, minha amiga Eliane, não é, Eliana? Toda a família regional, daqui a pouquinho vamos pra Fernandes Belo, hein? Vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Spike, compadre, tá na área. Ele Jumentinho, a nossa cúpula. Essa aqui é nossa, Spike. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. E o Jumentinho ficou, e ela vai se vingar agora. Então joga, joga. Fala, meu patrão Capota! Vai! O braço direito do prefeito Paulo Henrique! Alô, Miltinho, alô, Dandão de Bragança! Se o ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Toma, galera, aqui o Zéas. O Zéas Pop sempre com a gente. Beijo, molequinho. É o voltado do pop lá do Sideral também. Me dá que eu não mandei, me dá que eu não mandei. Mi música no tiene fuerte, o el arte se va. Joga pra cima! Aí, neném da Adidas! O Alex da GDC também tá comigo! O Alan da GDS! O Alan de Sérgio, aquela que eu te pedi semana passada, eu disse qual? Aquela lá, essa aqui é. Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada, mas como eu ia imaginar. E Vinícius, e no lugar do coração da princesa, como é que tá aí embaixo? Diz pra mim. Nada, tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é quando eu despego, eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado. Sejam bem-vindos, Nego do Real também. Aí da Gregos. Aí, Nego do Real da Gregos. Também a Dudu do Real Camarote VIP. Aqui na frente do Ninho do Águia. Filma aí que eu vou dar um brinde pra galera aqui. Você me conquistou, me fez orgulho, amor. E aí, Luciano? Você me ensinou. Só administrando o Henrique. Pra ser quem eu sou. Você E o homem do pescado! Gemaqui! O garanhão! Ah, tá. Sei quem eu sou. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Desenvolve o amor. Eu confio. É da dona, Michel. Você tá cantando todas. E aí, Nailton? Hoje é aniversário dele, né? Hoje é aniversário do Nailton. Parabéns, direto de Bragança. E ele, o pezão delas. Amor. Ei. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que esse amor falso. Amor falso, é? E parabéns pra você que me fez entender. Meu amigo Robson das Fronteiras, o Diego Caçador, fechado no seu Bob. Obrigado por demonstrar que esse amor falso. Marinho Santos veio. O tio Pop direto de São Paulo. Meu amigo Máximo Alves. O Márcio e a sua loiríssima. E também o meu amigo Fabiel, toda a família reunida. Sucesso, Márcio Felipe! Ô, Sabadão! Yuri! Alô, Marinho Matos! Yuri Martins! Não, esse é o Yuri do Pop, meu irmão! Ele e o Igor Valente! Coisa do Pan Sadão. Envolvência da batida do papai. Tchau, Rio! Ah! Solta o batidão, toca coreia. Só Rio! Tchau, Rio! E rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Miquel do Passinho! Cachorrão Live! E Thiago Garcia! Celane Rodrigues, Magno Silva, Carol Paz! As princesas, Stefan Bezerra, empresário padre, e também o meu parceiro Ciro, Super TJ, tá no bagulho doido. Compadre Ciro, compadre Ciro, compadre Ciro, Cirão, Ciroque, nosso japonês tá aí, alô meu japonês Bruno, ele não vinha, rapaz, eu disse bora, bora, bora, dá teu jeito, simbora, daqui é direto pro Atalaia. E sábado com as amigas na praia de Jacumã. Então, vai, deixa eu vai, vai, vai. Hoje vai rolar. Vai, comandante. Chadão, é na beira da praia, liguei meu paredão. Meu parceiro. Meu volume, porque quem vai pra praia amanhã curtir o comandante aí. Agora vai. Ela bota a mão, vamos quebrar, menino, sai. Vai. Foi. Ela bota a mão no joelho e vai no chão. Vem, Spike! Cadê o bug, hein? Burrinho! E a Gabi, é? Só que a galera da linha cruzada tá. É o burrinho, é a Gabi! E sábado com as amigas apanhadas. As Jainhas ali, Pan! Alô, Pan! As Jainhas! Beijo do Juninho pra vocês! Oi, Juninho! Oi! Olha que ressurge aqui, Alisson! É, meu irmão, é o Duque! E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora! Quem tá aqui com a gente tá embaixo! Tá embaixo! Meu parceiro! Manda com essa cola aí, tudo! Meu parceiro Anderson! Da RA Boutique tá aqui com a gente! Pode mostrar ele, não tem problema, ele é bonito! Ele é bonito, pode mostrar ele aqui! O cara que revolucionou o mercado das roupas do estado do Pará! E ele mandou um brinde pra galera aqui! Ah, inclusive tem uma camisa da Rádio Liberal FM, que é do Verão da Liberal, também tá aqui junto também, tá juntinho. E também tem um brinde aqui da Duke Gold, da Google Gold pra galera. Eu ia fazer o seguinte, eu ia botar uma mulher pra dançar no palco aqui, pra ralar até o chão. Juninho, só ressaltando aqui, que a Duke Gold foi a loja aqui do meu parceiro Anderson da RA Boutique que mais vendeu no norte do Brasil. Ganhou o prêmio, campeão, viu, Juninho? Aê, primeiro semestre. E olha que eu não quero agonia. Agora eu disse pra ele, Anderson, Amanhã tu ajeita o sapato que tu mandou errado, um do lado e do outro, porra. Tu mandou de um lado e mandou do outro o sapato, porra. Amanhã tu ajeita essa porra pra mim. Lá vai pra galera! Prepara a virada aí, sua bateria. Lá vai o presente pra galera do Kigonga! Eu sempre erro, viu? Vamos, Ninho! Aí é boutique do Kigonga, super pop! Eu não quero agonia! Bora pra cima! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, amor. Ah! Pro Demolidor e o Renan Miranda da Toca do Leão, Juninho! Valeu, meu parceiro Capota! Você, irmãozão, meu irmão! Nil Chocolate dos Fantasminhas. Tá aqui comigo, alô, Nil Chocolate. A luz é pequeno, bora, Bruninho. Fantasminha na veia, papá. Bora, Demolidor. Esse cara sempre tá chateado comigo. Não existe fronteira. Eu te amo, cara. Pra me segurar. Não existe barreira. Mas por trás do telão a gente não consegue. Não tem uma luz aí, hein, maninho? Baby de absoluto! Ousadia, alegria, alegria, ousadia. A galera que tá por trás do telão, infelizmente a gente não consegue ver aí vocês, mas vamos tentar, vamos tentar. Os mexinhas da Nike aqui juntinho. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. O Alan Souza, Léo Quaresma, assim dá demais, o Alex William, demais. O Márcio de Marituba, os Fluxo. E aí, Márcio? E aí, Márcio? Um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu pego meu amigo Massinho Branco de Marituba, Massinho, obrigado, hein? Você me deixou. Meu parceiro Everton Biro, também um abraço pra você, sempre aqui no meu coração, mano. O Capota, a galera toda reunida em Salinas, curtindo o som do... Live! Sério, tamo Júnior Neto, Nil, Zé Pequeno, Bruninho, Pelado, Sábio Gama. E aí, queixada da Sagraminha. Mas eu não posso apagar o Bruninho, o Dedê veio, Bruninho. O Dedê. A gente viveu, eu nunca te ouviria. Me diz eu, Júnior. Você foi amor. Me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Gime Pescados aqui com a gente. Olha, essa semana tem que ter presente pra gente se reforçar de novo, viu? Alô, Gemag Pescados, é o Luciano. O barro ano, Bob, meu amigo Henrique. Essas mixagens que o Alisson faz, a galera pega o copo, bicho, e dá-lhe só uma emborcada, meu irmão. Yeah. De verdade, quem é que tá feliz aí? Por algum motivo, quem é que tá feliz? Bota o bracinho pra cima! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. O aniversário do meu maninho Dailton, lá de Bragança. Parabéns, maninho! Para Miltinho, também, tamo junto, babá! Estou aqui, quando a chuva seu amigão Juninho Bob, esse seu aniversário, valeu, valeu, valeu, valeu! Hoje é aniversário também! Não sou mais criança, perca as esperanças, cansado. Olha a fina, olha a fina, essa fina! Tudo pra ter você, você nunca me deu valor, stop, agora acabou, escute, você não merece. E aí, Yuri? Sonho acabou, não peça desculpa. Para a pessoa. Eu era maluca, louca. Valeu. Te dar amor, agora esqueça. Agora me esqueça, me esqueça. Não deu valor, deu valor. Me deixou só. Me você feriu uma criança e sempre te amou. E hoje é aniversário, na verdade, é o começo das festividades do aniversário do meu parceiro Nenê da Adidas. É muita farra, meu irmão, pra esse caboclo aqui. Imagina se ele fosse grande igual eu. Banda Os Brothers, a maior referência em Melody. Preciso dizer a verdade, matar a saudade. O bagulho vai ficar doido. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Destrava o teu telefone, meu irmão. É o Giovanni do Sega Boteco, Giovanni! Fazia tempo que não ouvi, hein? Então segura essa! Quem que tá doido? Isso aqui é a bateria, né? Vou falar. É meu primo, lá de Mano Rio. Põe a mãozinha pra cima e grita. Joga! Daniel Cardoso CDs. Pra você se prometer não espalhar. Já faz um tempo que eu me encanto. Primo Igor! Mas eu ainda não. Cadê o subão, Duda? Posso me entregar. Por isso eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Nossa, jogado o Vitor também tá aqui do lado. E agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso aí atrás fica difícil. Sentido, oh. Bora, tu vai todas, todas, todas, todas. gente. Ele é Núbia, o Tabaco também. Bora, Léo Martins. Bora, Neilson. Banda Cheiro Verde. O xerife no comando do som, meu irmão. Olha o bicho pega, ele, olha aqui. Meu amigo Logupo Anderson Santos, um dos mais conceituados aí da Rádio Litoral FM. Aí, Anderson, obrigado, meu parceiro. Você é meu irmão, você é parceirão. Festa para esse, um abraço do seu amigão Juninho. Trate bem esse homem, mortadela. Nossa TJ também, já presente sobre o comando hoje, do meu parceiro Thiago e a nossa advogada, Nayara! Maria Senhora! Fortaleza, Santarém Novo, tá aqui com a gente, toda a galera de Santarém Novo, nosso ladinho, obrigado, Balneário Fortaleza, valeu, é isso, Alice e Juninho, tocando as melhores. Banda 007. Vai, Eva. Aí deixa sua efeito aí no telão. Não está sendo fácil. O quê? É difícil não chorar. Fala, Marcinho! Vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só pedi. Por favor, não desligue agora. Preciso. Ellison. Demolido. Me ver. E o vovão? Não é o vovão, não. Amiga Marcele Oliveira, aqui convidada especial da gente, o empresário Edu. Alô, bicho! Você é danado, hein, meu irmão? Não depende de mim, te perdoo, porque eu te amo. Vale do dia, Alisson! No HD e nas acapelas, garoto, vai, vai. Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. E aquelas noites? As nossas noites de amor. Oi? Oh, oh. Largue essa mulher pra ficar comigo, vem ficar comigo. Seu plano B, largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe. Mais outro, Juninho, mais outro, quer mais outro, maninho? Outro, maninho. Vai, vai, garoto, vai. Sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você. Bem baixinho, vai. Meu anjo, meu super-herói, que nunca viveu o amor. Aí, Alisson, vai preparar mais uma, Alisson. Eu mando um abração, meu amigo Rei Arthur. Ele também, juntamente meu amigo Wallace da Uber. Alô, Rei Arthur, você é a primeira dama. O Wallace da Uber, Gemac Pescados, o Barruan também, o Henrique. Essa galera que não larga um pop de jeito nenhum. Bora endoidar! Tá, tá, gravação, fala Henrique! Vem o Thiaguinho, rei das cocoras aí na feira da gravação. Fala Thiaguinho, um abraço pra você juntamente curtindo o som do Live! É, aê. E mortadela nos copos. Pro isso é copo pra cá, que a galera que é copo, Alisson. E aí, Márcio Branco de Marituba. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina com... Juventinho, eu sei do teu sentimento por mim, meu irmão, obrigado. Juventinho no Bob! Seu coração, não sei mais o que... Caçonete Loura, providenciando o Red Bull aqui pro Spike! Eu sei, se não entende o que aconteceu. A minha... Alô, Murilax, eu gostei do visual! Galera, sangue bom, viu? Se vocês conhecem, o problema é de vocês. Quem conhece alguma santinha que vem pra Salinas? Ô, oh, meu irmão. Mas quando toma uma cachaça, ela se solta violentamente. A santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de... Eu conheço, vai. A santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. A Ria 51 na mesa agora, papai! Vocês estão santinhas? Vocês estão santinhas aí, né? Vocês estão santinhas aí! Let's go, baby! Com a garrafa de uísque, a santinha... Olha só, vai! Santinha, se acabou a bebida, santinha. E abastece que ela vai descendo. Moranias balsas. Que ela desce, que ela desce. É o DJ japonês, o pai do Mariano, na parada, meu irmão. Tomou uma ideia colonga. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. Olha aí, mo. Tomou uma ideia colonga. Quando bebe, ela é um perigo. Geral, geral, geral, bora geral. Bora fazer, vai. A garrafa de uísque, a santinha. É o gel da âncora, Juninho. É o gel. A garrafa de uísque, a santinha. Com a garrafa de tequila, a santinha. Se acabou. As meninas aqui na frente estão mais santinhas do que nunca. Abastece o combo que ela desce. Que ela desce. Que ela desce. E vai descer. Aí a torcida do papão joga o bracinho pra cima. Só a torcida do papão. Quem é que bota fé que o Paysandu não vai cair aí? Quem é que ainda bota fé que o Paysandu vai subir? E a torcida do Paysandu que bota fé que o Remo vai pra quarta divisão? Mas a torcida do Leão é fiel mesmo, de verdade. Não abandona o time nem um minuto. Bota o bracinho pra cima, só quem é do Leão? Quem é do Leão pede pra escurecer tudo. Escurece. Escurinho, você se solta no claro, tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Amigo Valente, Yuri Martins, Gel da Âncora, comandando o ponto. A mulher que tá solteira dá um brinde e pega essa vergonha. Toma. Bora, meu advogado Vitor. Tô sabendo que você tá com o somzão lá só esperando, hein? Chama no swing. Bora, Quito. Bora, Sacra. Chama no swing. A melhor das melhores. Sabe o Oscar 3D, Juninho? Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Ele tá na área, maninho! Alô, chama a bola, David Absoluto ali na reta guarda. Bicho, eu vou dizer uma coisa, aqui no meio tá pegando fogo! Pra sarrada no ar. Prepara, pra sarrada no ar. Vou contar até o 3. Bora, Fabiel, bora, toma uma! Homens e mulheres, é agora! Quando for virar, meu filho, já virar, pega! Um, dois, três, vai! Mas eu quero que todo mundo acenda o isqueiro aí. Se não tiver o isqueiro, acende aquela lanterna do telefone. Fica bonito, sinceramente. Só quem tiver solteiro e apaga a luz, minha produção. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, acender. Vai! Meu parceiro Anderson Santos da Litoral FM. Daqui a pouquinho, Anderson, neste sábado tem o Festa Bob, o programa oficial aí. Isso. Acaba com a minha voz. Aí na Litoral FM de 6 às 8. Direito seu, não me discriminar o direito de fumar que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Há milênio nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, bora, mamão, com... você é o doidão, meu irmão. Vamos experimentar. E toda a galera do Barreira aqui com a gente, é o Diego. Os seus problemas é melhorar o seu. Alô, Matheus, alô, Zani. Esse brother caia na real. Não beba uísque. Não fume cigarro. Vejo nisso, fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio paz. Eu sou Gilson, providenciando aqui. Tá sem fé. Meu amigo, japonês, o gente japonês, toda rapaziada aí, o gel. Galera, quer beber, meu irmão, traz aqui. Explico que me vê, construta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada, porque a confiança é uma faz mulher ingrata. Levante a mão e faz o S. Canção da guerra de fogo. Faz o S. Com o super pop. Pop. O arrasta povo. Grita meu aguia. Daniel Cardoso CDs. É show.